majestade, poderoso tu és. Aleluia, Senhor. Senhor, há um nome que foi dado, que reuniu todos os nomes de Deus, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, há um nome que veio, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Emmanuel, o Paracletos, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará convosco todos os dias. Você crê que Ele está com você?